O dia 1º de julho na história. 1970. Um avião da Cruzeiro do Sul foi sequestrado com 34 passageiros. Os sequestradores, que voltaram para o Rio de Janeiro e exigiram a libertação de presos políticos, foram presos pela Força Aérea Brasileira. 1974. A lei que determinou a união dos estados da Guanabara e Rio de Janeiro foi sancionada. 1994. Um novo plano econômico mudou a moeda brasileira do cruzeiro para o real. A proposta era de que o real mantivesse paridade com o dólar. 2009. O Corinthians empatou com o Internacional por 2-2 no estádio Beira-Rio e ganhou a Copa do Brasil pela terceira vez. No primeiro jogo, no Pacaembu, os paulistas venceram por 2-0, ficando com o benefício do empate no segundo jogo. Os gols corintianos foram de Jorge Henrique de cabeça e André Santos em chute cruzado. 2011. O brasileiro César Cielo, recordista mundial dos 50 metros e 100 metros livre, foi pego em exame de doping que acusou a presença do diurético furosemida. Ele foi punido com uma advertência. Esses são os fatos que fizeram o dia 1º de julho entrar para a história. Tenham todos um bom dia.